Jean Gabão. Solo. Eu chorei demais, eu corri atrás. Se quase morri por ti, hoje eu não morro mais. Sabe quando uma folha cai e nasce outra? Lembra que depois da tempestade o sol veio? O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém? A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira, você vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. A cada boca que a minha boca Sabe quando uma folha cai e nasce outra? Lembra que depois da tempestade o sol veio? O que te fez pensar que depois de